Dias concreto, muitas almas perdidas. Música chama atenção, nós vamos chocando a sociedade no plantão. Plantão que conta triste verdade. Se chocou o grande pássaro Dias, às custas da imprecisão. Não tendo estrutura pra bater as asas, não tire os do chão. Jornais, preto e branco, impressos em cores e números a não se conta. O 99 e a soma do caos e ninguém a se pronuncia. Rosas coloridas em branca, de tecido, provando a impunidade e o descaso com quem faz um simples pedido. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Você sabe quem é? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Responsável pela dor de tanta gente. O fim da espera é a certeza da dor. A confirmação dos nossos mortos é o fim comprovado da angústia de nossos velórios sem cor. Babel, civil, militar, Babilônia está formada, controladores sem controles e uma tragédia anunciada. Concreto, muitas almas perdidas. Música chama atenção na nação, chocando a sociedade no plantão. Que conta triste verdade. Se chocou um grande pássaro de aço, as custas da imprecisão. Não tendo estrutura pra bater as asas, não tire os do chão. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Você sabe quem é? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Responsável pela dor de tanta gente. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Você sabe quem é? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Responsável pela dor de tanta gente. Ai, ai. Got it.